te contar uma história que eu contei só pra contar. Sobre o sujeito homem que só quer ganhar. Mas esse globo terrestre, véi, vou te falar. Tem certas coisas que não dá pra suportar. No início dessa história já começou do avesso. Foi abandonado só porque ele é preto. Sei que não faz sentido a aliança ser enfeite, mas é que a mamãe gostava de garoto ao leite. Achado na calçada por uma velha senhora, com grande coração e bastante idosa. Cuidou bem do menino, olha só como cresceu. Virou sujeito homem, mas ela adoeceu. E na depressão o homem se afundou, mas o tempo passou e ele superou. Mas a velha idosa tava quase morta de te partir. E deixou uma nota, disse pra parar de ser um bosta. Arrumar um emprego, arrumar uma casa, arrumar uma moça, lavar uma louça. Velha desgraçada, morra sua canalha. Depois de um certo tempo aconteceu, foi daquela idosa e ela se fudeu. Quando todos foram embora, adivinha a minha nossa. O sujeito homem cagou na cova da idosa. Quando saiu dali, um outro erro cometeu. Sou com a cara da puta e de dois judeus. Alguém ajuda esse menino, tá virado na desgraça. Engoliu cocaína e 10 litros de cachaça. Agora ele tá preso, sujeito homem, meu Deus. Derrubou o sabonete e gemeu. Mano, se você tá dentro dessa porra, joguei um pai dentro de uma cachorra. Se preciso estuprado, agora eu sou doente. Qual é a diferença entre estima para o dente? Ora, tô almoço com mulher de plástico. Pego ele, furo o olho de guarda chamado Marcos. Tô solitário, acorrentado e isolado. Mas quando eu sair, eu juro, vou meter o caralho. Só espera mais um pouco pra poder sair daqui. Mas quando eu fugir, tem as pessoas perto de mim. Se tu quer saber, saber que eu estou de volta. Já tava na hora de voltar a comer bosta.